faço quieto, meu queen quer meu lugar. Não, não, não, vou deixar pegar, melhor mudar a fase e logo passa. Ela joga tudo pra mim, prefiro sozinho, ninguém pra atrasar. Sabe que o que causa meu fim só cabe a mim, não posso moscar. Com muitos querendo lugar, tive que correr, mudar o patamar. Cê sabe bem que faço bem, oh baby, perdoe se eu te deixar. Minha vida é foda, mas canta. Quantos sonhos deixei passar? Destrava a Glock, mata esses flop. Quanto se escop, mano, te passa a visão. Se tu me ataca, eu sei que é flop. Tenta, tenta, tenta, mas eu sei, nunca descobre. Como eu tô lotando cofre. Eu tô fumando planta em longe. Sabe que veio de longe, a vista do horizonte. Bola com a peitada clone. Cê nunca gosta, quer do meu green, quer meu lugar. Não, não, não, vou deixar pegar. Melhor mudar a fase, logo passa. Ela joga tudo pra mim, prefiro sozinho, ninguém pra atrasar. Sabe que o que causa meu fim só cabe a mim, não posso moscar. Trava a Glock, olha a pista. Elimina os flop da vista. Contra esse scope, não pisca. Contando dólar, opaca na vista. Subo níveis, levitei. Nesse beat do IC. Sinto olhares em mim. Enquanto cê toma um gin, eu vou bolando esse green. Desse jeito eu vou te despir. Você tá longe do fim. Sim, sim, eu gosto que eu não.